homem vê apenas o que os olhos podem ver. Mas o meu Deus vai muito além de tudo isso. Ele não julga o homem pelo exterior, pois os teus olhos veem o que está por dentro. Ele conhece o profundo do teu coração e não despreza o teu louvor e a tua adoração. Se o homem não consegue enxergar você, não se preocupe, porque o teu Deus te vê. Ele vai te exaltar entre os teus irmãos. Hoje ele entrega autoridade em tuas mãos. Se te prenderam, te prepares para governar, pois a promessa é de Deus e ele cumprirá. Jeová é Deus e os teus sonhos jamais vão morrer. Se ele ordena, até o inferno tem que obedecer. Se o inimigo já tentou fazer você parar, não tenha medo não, quem te chamou foi Jeová. Se prepare pra cantar vitória, se prepare pra saltar agora. A promessa o teu Deus vai cumprir, nem o inferno e nem a morte podem impedir. Se prepare pra sentir agora, se prepare, a hora é agora. O inimigo não vai resistir, o teu Deus decretou, ninguém vai impedir. Se prepare pra cantar vitória, se prepare pra saltar agora. A promessa o teu Deus vai cumprir, nem o inferno e nem a morte podem impedir. Se prepare pra sentir agora, se prepare, a hora é agora. O inimigo não vai resistir, o teu Deus decretou, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Oh! Hoje ele entrega autoridade em tuas mãos. Se te prenderam, te prepares para governar, pois a promessa é de Deus e ele cumprirá. Jeová é Deus e os teus sonhos jamais vão morrer. Se ele ordena, até o inferno tem que obedecer. Se um inimigo já tentou fazer você parar, não tenha medo não.